Già, ascolta. Olha lá, tipo. A minha sobrinha, tipo, ontem estava aqui a jogar. E ela estava a falar com os amigos. Puto telefone, mano. Sabe, se a gente também com o telefone na volta. Como é que é, Mike? Liga isso, Mike. Liga, liga. Com os amigos dela. Estava a falar com os amigos dela. Enquanto chegava, falava com os amigos dela por telefone, não sei com o quê, estás a ver? Tipo. Nem estava a usar nada no PC. Sei lá, em último caso, ao menos é tipo tempo real a voz, pelo menos, mesmo que o som não tivesse. Se a gente estiver a falar em tempo real, já é uma ajuda, já é uma ajuda. Ou então, sei lá. Sim, o dela não tem latências nenhumas, é. Zero de latência. Pá, tipo como o Discord, estás a ver? Tipo, eu ainda irei à procura de uma cena para a gente ligar pelo menos a voz, ou uma galera qualquer, sem latência. Dá-me um segundo, vem já. Mike, mete isso a bolir. Carrega. Daniel, olha, eu vou sair um segundo, 10 minutos para ir, quarto de hora, já aqui venho, ok? Já vem. Já não, já venho, boy, então. Estou a tentar pôr isto, não deve ser meu. Se eu puser já a tocar, tipo. Não usufrui de metade do que tenho aqui. Olha, está aí os teus amigos. Oh! We'll be right back.